E aí, DJ Ureia? O tal apetite da minha mente vai acabar matando a fome do meu bolso, certo? Já disseram que eu nunca ia chegar, mas o preço do sucesso é a vontade de querer. E poucos vão te aplaudir sem sentir inveja. Dois neguinhos de 1.100 vão querer a queda. As bebês de Mercedes Benz seguindo os favela. Na vida vai chorar menos quem tem mais moeda. Mas eu nunca me iludi, só quero a vitória. Pra quem tá perto de mim e pra minha senhora, ela tentou me iludir e agora chora. Tá fácil gostar de mim, o mundão deu voltas. Ô glória, os neguinhos da favela hoje tá na melhora. Ô glória, olha os neguinhos da favela hoje tá na melhora. Ô glória, olha os neguinhos da favela hoje tá na melhora. Ô glória, olha os neguinhos da favela hoje tá na melhora. Mais abençoado. Check City Man, when that Ave Maria, tinha que ser o seu Ureia. Poucos vão te aplaudir sem sentir inveja. Dois neguinhos de 1.100 vão querer a queda. As bebês de Mercedes Benz seguindo os favela. Na vida vai chorar menos quem tem mais moeda. Mas eu nunca me iludi, só quero a vitória. Pra quem tá perto de mim e pra minha senhora, elas tentou me iludir e agora chora. Tá fácil gostar de mim, o mundão deu voltas. Ô glória, olha os neguinhos da favela hoje tá na melhora. Ô glória, olha os neguinhos da favela hoje tá na melhora. Ô glória, olha os neguinhos da favela hoje tá na melhora. Ô glória, os neguinhos da favela hoje tá na melhora. Mais abençoado. Fazer!